máquina com o Vitor, acione e chame para o táxi. Salvador, eles não sei vocês como disseram, não disseram pronto. Vem para, para dois? É o Tata 153, tá? Pode esperar, dá um lanzelo, pronto. Tata 153, atualizado, alguém é MT. Pode chamar o controle, o Rio 5973? Rio 5936, decolado às 28, chame o controle de frequência 119-135. 1935, obrigado, bom dia, bom final de semana. Tata 153, autorizado a decolar, pista no 00030 graus, 069. Vai iniciar o Tata 153, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolou na sua escuta. Rio 5973, controle, contato radar. Ciente. Salve Salvador, bom dia, TAM 3179, informação Índia, Guarulhos, nível 320. TAM 3179, informação meu até Juliette, ajuste no 0 no 4, aguarde para 4. Aguardo. TAM 3179, copia? Copia, TAM 3179. TAM 3179, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. Decolada no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Eutis, onde interceptará UPS do 44, após utilizar conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1, 19.35, torre 1, 18.62, acione 5463. TAM 3179. Autorizado nível 320 para Guarulhos, decola da pista 1-0, curva à direita, Rafael, Lita, Eudes. Partida intercepta UPS do 44 e prossegue conforme plano. 19-35 controle, 18-62, 5463, o transponder para 3179. TAM 3179, protegimento cuidado após ponto para o push e acionamento. Chamaremos 3179. 300, esse é o controle Salvador, está no nível 250. Vamos ajustar agora 1014, direto Duna 3000 para o ILS, Oceano 6200. Maravilha, velocidade liberada? Vou deixar a speed a seu critério. Salvador, TAM 3890, acionado táxi, tem 93 a bordo, Fortaleza, 3 horas e 10. 153, controle, contato, radar. Gente, chuta. 3, 1, 3. No ponto de pesca, eu estou em 1.8.62, ajuste 1.0 no 4, meu voo. Copiado, táxi autorizado até o ponto de espera da 1.0, via Índia, Alfa, ponto de espera da 1.0.18.6 com 1.014, está 3.8.90. Possibilidade de voar da Elton 3133. Livre. Confirma positivo. Positivo, livre. Obrigado, TAM 3133. Controle Salvador, bom dia. Passaredo 2223, informação Índia. Bom dia, 2223. Ajuste agora 1014, desça para 8000 na bomba. Ciente, ajustado 1014 para 8000 pés, autorizado. O 2223. O controle é o Oceano 6200. Oceano 6200, prossiga. Ok, já viu, confirmado. Alto, posicionamento autorizado. Pois sim, capitão. 3 mil pés, duna, ILS, pousa, pista 10. Mike Eco Vito, autorizado SAX, reporte para decolagem. Para a decolagem, Mike. Por gentileza, foi direção na Prod Bridge para o TAN, 3153. Voltei a solicitação, TAN. E o Nova Baralfo, o controle está ciente, prossiga para Paripe, operação visual, o ajuste no 014, câmbio. Santa 3890, autorizado ali decolar pista 120, vento 050 graus 079. Copiado, livre, alinhar e decolador 10, tá 3890. TAN 3153, autorizado. Muito grato. TAN 3153, abrindo o bridge. Olá, Salvador, bom dia. Azul 4208, nível 230, investida 160, estou escutando. Azul 4208, este é o controle, meu cordial. Está passando agora 228. Vamos ajustar 1014, voar direto do Duna, descendo para 4000. Que é convido, autorizado a decolar, pista 17, vento 050 graus, 059. Batendo, prossiga. Seria do 2223, desça para 5000. Ciente, 5 mil pés descendo, 2223. Ciente, reporte. Iniciando, para iniciar a decolagem. 73, chame Recife. 12685. 12685, é o Rio 5973. Tenha um bom dia. Boa. Para mim, é o Mike Eco Vito. Mike Eco Vito, este é o meu controle de frequência 19.35. 19.35. Salvador, bom dia. O patrão é o Mike Eco Vito. Mike Eco Vito, controle. Primeiro decolado, passando 700 para meu pé, destino é Manati, plataforma Manati, 07 no POB. Estimando Manati, mais 27 minutos. Ciente, prossiga visual e chame Livrando na zona de controle. Chamando Livrando, Mike, Vitor. Alfa Vitor Juliette, direto para a rotatória. Rotatória direto para Alfa Vitor Juliette. Preview 5316, morning, clearance UA Towns, altimeter 1014, I'm on arrival, runway 10. Sorry, 8000 with the altimeter 1014. TAN 3153, chame Recife, a frequência é 1251. 1-2-5, vai, boy. Controle, TAN 3890, declaro 6-4. TAN 3890, controle, contato, radar. 3890. Aérea Brasileira, 2733, esse é o controle de Salvador, acione identificação. 2733. Está em contato radar, passou o Conde, voe para a Bonf, chegada a Bonf, pista 10, ajuste 1014, faça aéreo. 733 para a Bonf, ajuste 1014. Oceano 6200, desça para 2000. (234-4321) este é o controle Salvador. Oceano 6200, desça para 2000 pés. 6200, desce para 2000, copiou. Trip 5316, speed should be now 250. Ok, this is 250. What number, do you want to? I don't have your number yet, maybe 6. Salvador, voo 1922, informação índia. 922, desça para 5000, ajuste 1014, 2509 na velocidade. Reduzindo 250, desce para 5000, voo 922. Querido 2223, sem restrições para 3000. Ciente, descendo sem restrições para 3000 pés, 2223, passaredo. Matango para o Chile. Ele tem uma decolagem aqui do CIA para o aeroporto. De repente para o Sol. Para na final para o passo do Braia, o Matango para o Chile. Matango. Alfa Vitor Juliette foi na proa 085. 085 para Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette. Informação para o Alfa Vitor Juliette, o ID Nova Bar Alfa, muito provavelmente ficarão ao norte do campo, aguardando instruções para pouso devido à quantidade de aeronaves que nós temos para pousar na pista deles agora. Paciente, o Alfa Vitor Juliette. The 35316, client you 6000. You're down 6000, 6500. Vai manter 230, 2223. Azul 4208, qual a velocidade? 250. S7, vou ir com 220. 220, 220, 420. Senhores aeronavegantes, a sequência para pouso em Salvador já foi definida. Oceano 6200 é o número 1, passaredo 2223 é o número 2. O azul 4208 é o número 3. Trip 5316, you are number, let me see here, number 4. For landing, o 922 é o número 5. As demais aeronaves em voo visual irão prosseguir para pouso na pista 17. Câmbio. Roger, trip 5316. Alfa Vitor Juliette, controle. A sua escuta, prossiga. Foi na proa 070, desça agora para 1000 pés. Eu vou passar com o tráfego bem próximo, que tem a 2000 para o ILS. É um Airbus. Proa 070, descendo para 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Oceano 6200, na sua posição de 12 horas, afastado 3,5 milhas, aeronave de pequeno porte em voo visual a 1500, descendo para 1000 pés. Informação para o Oceano 6200, que vai interceptar. O localizador não vai cruzar devido ao tráfego. Muito bem, copiou, tem o mesmo notecast, já interceptou, não cruzou, está só esperando o flight para estabilizar. Muito bom. Vamos completar a redução de velocidade para aproximação. Cheque pré-pouso está agora 3,5 milhas para passagem sobre o marcador externo. O equipamento é um Airbus 318, uma bela aeronave. Vamos chamar a torre em 1186 dúzia para instruções. Meu cordial. Afirmativo. Nesse momento, meu comandante já inicia a redução, já vai me pedir o flap. Vamos estabilizar. Vamos para um belo pouso que vai ser no dia de hoje. Muito obrigado, parabéns pela aventuração. Queria que tivesse mais de vocês lá embaixo, no Rio e São Paulo. Um abraço, capitão. Controle, o TAM 3890. 3890, chame Recife, 12685. 2685, obrigado. Boa. 733, passaria do 2223, desça para 2000 pés e livre ILS. Ciente, descendo 2000 pés, livre e interceptar o ILS, 2223. Azul 4208, vetoração esquerda proa 30, desça para 2000, limite localizador. Esquerda proa 30, 2000 localizador, limite. Alfa Vitor Juliette, à sua direita, o Airbus informado anteriormente. Aviso alto tráfego, Alfa Vitor Juliette. Positivo, prosseguindo para a rotatória, mantendo a altitude de 1000 pés. Afirmativo, rotatória 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Porque o Força Aérea 2733 pediu para descer? Afirmativo. Positivo, vamos a 5000 com 1014, modo bom. Papa Romeu, Índia November Alfa, no Través de Paris. Positivo, a 1500 pés, ingressa no corredor Interlagos, Índia November Alfa. Ingressará no corredor Interlagos, Índia November Alfa. 35316 descending until 3000 feet. Down 3000 feet, by 3000. Yes, sir, speed should be 210. Ok, will be 210. Alfa Vitor Juliette, torre 1186. Torre 1186, até a próxima, Alfa Vitor Juliette. Meu cordial, azul 4208, direita 070 para o localizador, descendo para 2000, chama estabilizado. Direita 070 para o local, chamará estabilizado, descendo para 2000. Gol 922, 2109 na velocidade, aguardando a vetoração. 2110. Do 2223, redução para aproximação, cheque para pouso, aguardando transferência. Ciente, vai iniciar a redução aqui, o 2223. Sua escuta. O 922, vetoração esquerda, proa 360, tem como limite localizador, vamos descer para 4000, gol 922. 922, proa 360, descendo para 4000. Conselheiro do 2223, localizador, estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Eixo, quem é Galo, 04. Tá nivelado 1000 pés, o Alfa Vitor Juliette. Esquerda. 360 pela esquerda, em Jornal Liberal. 35316, descending at 2000. Descending 2000, 5316. Controle, Mike Covito, no nosso DR. Mike Covito, frequência livre. Tá ciente, 2223. É 200, no solo às 4.6, livre pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. 89, obrigado, até daqui a pouco. Solo Salvador, bom dia. 6200, livrou a direita na sua escuta. China 6200, tá de ataque via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, 6200. 35316, passing 9000, descending until 2000. Descending 2000. 11 horas, a 3 meses da cabeceira no 7, descendo espera. Gol 922. Afirmativa, bela ilha de Taparica à frente. Ah, ok, muito lindo. Estamos no zero, vento 060 graus, 069. Ciente das condições, livre pouso na 10, passando do 2223. O Alfa Vitor Juliette está no final da terceira milha, deseja 360 pela direita. Salvador Alfa Vitor Juliette, afirmativo, 360 pela direita. Vai iniciar 360 pela direita, informa reingressando na final no 7, Alfa Vitor Juliette. O 922, descer para 3000. 3000, 922. Azul 4208, 4 milhas fora externo, estabilizou? Estabilizou, 4208. É cheque trem torre, 1186. 1186. 355316, clear to the ILS approach. Clear ILS approach, 5315. O Gol 922 está voando com 210. 210. Ok, gira direita, proa 90 para o localizador, velocidade 180, altitude 2000. Chama estabilizado. Tente, 2000, proa 90, reportar ao curso. Salvador, bom dia, TAM 3663, cruza nível 210. 3663, esse é o controle, meu cordial, ajuste 1014, desça para 8000 na bomba. Bom dia, 104, desce para 3000, contido? 8. Opa, 8000. Tá, 63. À direita, o alfabeto Juliette. Azul 4208, informa o seu tráfego, Charlie 150, final da 17, 3 milhas, fazendo 360. Mídia Novembro Alfa vai chamar a torre 1186, informa que aguardará 1500 pés na rotatória. Chamará a torre 1118 decimal 60, aguardará 1500 pés sobre a rotatória Mídia Novembro Alfa. Papa Romeo, Índia November Alpha, aguardando sobre a rotatória 1500 pés, visual com o campo. November Alpha, ajuste 1014, 1500 na rotatória. Ajuste 1014, vai manter vertical da rotatória Índia November Alpha, 1500 pés. Guardião 07 acionado, ajuste 1014, reporte no ponto espera da 17. Comparado no ponto espera da 17. 2223, Salvador 50, 1219. Azul 4208, ajuste 1014, 070, 79, tem pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, azul 4208. Tem Juliette. Alfa, vai apontar, tem Juliette. Poxa, o M200 já foi coordenado com a equipe da Freia para o balizamento, ok? 07, táxi sobre a pista, reporte na 35 para iniciar a decolagem. Táxi sobre a pista, ponta para trás. O guardião 07. Azul, tráfego adicional, helicóptero, vai fazer táxi a baixa altura na 17, decolada 35. Gente, 4208. Alfa Vitor Juliette, agilize o 36, reporte na final da 17. Vai agilizar, reporta final da 17, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette. No quarto, aguarde um minuto para a cópia. Gol 922, estabilizou? Afirmativo. Ok, complete LS, cheque o trem, torre 1186. 21, obrigado. 18612. Ok, chamando 26. Tower Salvador, good morning, 35316. T16 continua a prota em standby, runway vacated, altimeters 1014, traffic, Charlie 150, 2 miles, runway 17. This traffic will be the next for landing on Salvador. That's affirmative, wait to runway vacated. 07, confirmando, Eduardo 2 no POB. Afirmativo. Decolada 52, achei 1935. 1935, até volta. Gol 1922, aproximação final. Alfa Vitor Juliette, 1014 no ajuste, o vento 060, meia dúzia, pouso autorizado na 17. Pouso autorizado, Alfa Vitor Juliette, 17. Chame na final para pouso, guardião. Lá no final. O número é só meia dúzia. Reporte 3 milhas da 17. 1000 pés, 1014, ajuste, reportará 3 milhas, Índia November Alpha. Autorizar táxi de Alpha, reporte Índia Juliette. 4208, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Afirma Azul 4208, reporte antes da Juliette. Gente. Para o táxi, tá 3179-225, acordo 4 horas de autonomia alterna, o Galeão, tá 3179. Então, 3179-225 a bordo, confirma alternativa e autonomia? Autonomia de 4 horas, alterna o Galeão, 3179. Autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, via parte principal, Índia e Alfa. No ponto de espera, chama torre 1-1-2-1-6-2, ajuste 1-0-1-4. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 18-62, com 14 registrado, 3179. 02733, passa 6.1900 e autorizado para 4.000. Autorizado para 4.000, 2733. Torre, o Papa Romeo, Índia November Alpha, agora final de 3 milhas da 1-7, já em voo reduzido, visual com aeronave na curta final da 1-0, para se enquadrar como número 2. Afirmativo, Índia November Alpha após o trip na final, autorizado pouso no 7, 040 com metros. Ciente, após a aeronave, a passagem da aeronave na final da 1-0, está o pouso autorizado na 1-7 para o Índia November Alpha. Autorizado pouso Índia November Alpha. Livre pouso Índia November Alpha. Salvador, bom dia. O canal 6225, descendo Bruno 60, Alagoinhas. Boa ano bom. Luciano 225, controle, desça para 8.000, ajuste 1-0-1-4. 5-3-1-6, on grounded 5-5, leave it to your right, 1-2-1-9 Gol 1922, passou externa e está aguardando a autorização de pouso. Gol 922, pista livre, 040 graus, 629, está autorizado o pouso. Autorizado o pouso, gol 922. Taxi Juliet. Via Alpha, we report hold short is Juliet, 35316. Taxi autorizado a apontar a pista livre, 29. Alfa Vitor Juliette, ingressando na sequência, reporta a lembrança. Sinal visual com a linha. Ciente, frequência livre. Salvador, bom dia, tá 3179, ponto de espera da 1-0, pronto. Ali mantém, corrijo, mantém a posição. Mantém posição, 3179. Da Força Aérea Brasileira. Passando 5.700 pés, descendo para 4.000, voando com FI. O equipamento é um Caravan. Passando 8.500 na descida para 7.000, equipamento Airbus 320 na chegada. Bom, será ultrapassado por Força Aérea 2733. Ciente, visual para a nave da CAM. Controle, Salvador, 3304 transferindo. 6304 transferindo, controle, desça para 9.000 com ajuste 1-0-1-4 na chegada. Bom, filho. 9.000 da Ponte, 1-0-1-4. Dá-lhe matando, livre acionamento, chame táxi.